sobre, fala sobre. Tomo conta desta tua casa, imprópria para amar, sei lá porquê. Não consigo agarrar o que me resta, pedaços do que foste e ninguém vê. Rendido ao teu sofá, nele me encontro, repouso agora em sono, mal dormido. cozinheiro e tens fadistas. Há ginginhão, medronho e a revista. Contra mim, contra ti, contra lá. Contra aqui, contra ali, contra cá. Contra mim, contra ti, contra lá. Contra mim, contra ti, contra lá. A ponte ficou deserta. Nem sei mesmo se Lisboa não partiu para a parte incerta. Viva o espaço que me fica pela frente e não me deixa recuar. Sem paredes, sem ter portas nem janelas, nem muros para derrubar. Talvez um dia me encontre assim, talvez me encontre. Curiosamente, estou por mim pensando onde isto me vai levar. De uma forma ou de outra, há de haver uma hora para a vontade de parar. Só que à frente, o bailado do calor vai-me arrastando para o vazio. E com o ar na cara, vou sentindo desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez um dia me encontre assim, talvez me encontre. Foi sem mais nem menos partir sem destino nenhum. Vou com esperança, sem ligar muita importância àquilo que a vida quer. Vou com força, acabar por se encontrar naquilo que ninguém quer. Mas Deus leva o que ama. Só Deus tem os que mais amam. Thank you. música portuguesa, o sucesso. Passa aqui. Yeah, to all my Portuguese people. Jimmy T. Socorro inside Jimmy Carreira. A real tune. So nice and sweet. And I mean, vejo o fogo no teu olhar, dar, sem parar. A noite está por a começar. O calor do teu corpo queima, deixa-me louco. Hoje nada nos vai parar. Era essa tal namorada. tato do corpo ao intelecto. Teu único defeito é não me teres por perto. Lapso do autor desta linda história de amor. Acredita, quero poder dar-te todo o meu afeto. Então me chama que eu vou. Não precisas dizer nada, nada, nada. Vou-te fazer sentir amada. Me chama que eu vou. Não precisas dizer nada, nada, nada. Vou ser teu conto de fada. Vem por um segundo, sais do meu pensamento. Menina, quem és tu, onde chega esse incenso intenso que me deixa descontrolado. Desde que te vi que não olho para outro lado. Apaixonado eu estou. Sabe-me tão bem, sinto por ti o que nunca senti por ninguém. Pequena comigo, baixa direita, dois em um. Namorado com classe, com a alma do gueto. Info, o site da nossa estação. Aí eu tentei não mudar, deixar que fosse igual, lembrar-me que há pior e estava bem no menos mal. Mas e lá os usos e abusos que não podem continuar, e a gente vai enchendo até um dia rebentar. Mais, mais, sempre mais, tu queres sempre mais. Mas que mal é que tem querermos o melhor para nós? Mais, mais, sempre mais, tu queres sempre mais. Será que cai o mundo ao levantar um pouco a voz? Não temos que marchar contra os canhões, basta gritarmos a plenos pulmões. Em vez de brumas da memória, ergue-se a mesma história em repetições. Neste nobre povo, se o discurso não é novo, que o sejam ações. Tragam-me o livro, tragam-me o livro, tragam-me o livro de reclamações. Tragam-me o livro, tragam-me o livro, tragam-me o livro de reclamações. Esperar

quanto mais longe, mais perto de ti. O que eu era desapareceu. A culpa percebe, eu não sou mais eu. Sendo o meu lugar, quem te conhece, que decora os teus planos e que não se esqueça. Sendo o meu lugar, quem te conhece, que tu me vê tudo e que nem pareça. Sendo o meu lugar, quem te conhece, que fica do teu lado e que não esmoreça. Sendo o meu planos e que não se esqueça. Ser o meu lugar, a quem tu mereça, que tu vê tudo e que nem pareça. Ser o meu lugar, a quem tu mereça, que fique do teu lado e que não esmoreça. Ser o meu é sempre assim. Canal 2. Meu universo és tu, minha canção de viver. Tu és o raio de luz que sustenta o meu ser. Oh, dança comigo. Esta noite eu só quero.